Canal 2. Mas que promessa, perdição. Já não sei quem eu sou, como tudo começou. Mas sem ti, já nada faz sentido. Sei que vou cima.

Canal 2 da Antena Web. Se um dia um anjo fizer a seta bater

Canal 2. Fácil amar. final. Estamos tão distantes como ser Info, o site da nossa estação. Sim. Rita.